nessa estrada. Sozinho sigo pensando, tentando me adaptar. Entre nós, humanidade, entre restos e destroços, simpatia e falsidade. Me perdi nessa noia, viajei na escuridão. Os caras vivem de história, nós vivemos uma missão. Lágrimas tocam no chão, levando embora o pensamento. Páginas voam ao vento, deixa apenas sentimento. Amargura nessa rua, palco folha de caderno. Nessa vida tão escura, exalto longe ainda enxergo. O que mais que chegar no céu é se livrar do inferno. O mundo sempre foi cruel, desde séculos e séculos. Certeza além do fim, só tenho uma de verdade. O rap vai ficar em mim pra sempre como tatuagem. Vá, não deixe rastros, muito menos nem vestígios. Siga esses passos como eu fiz desde o início. Pise nesses ratos se no fundo for preciso. Sigo de pé intacto, longe desse abismo. Deserto é sofrido, poucos seguem caminhando. Por isso eu tenho dito, foda-se quem tá odiando. Foda-se quem tá julgando, cale-se porque eu cheguei. Mova-se quem tá falando, nesse trecho eu já passei. Você pensou que era o rei, mas história eu te resumo. Sei que já foi professor, hoje em dia é meu aluno. Compromisso eu assumo, de cantar, passar mensagem. Nesse mundo eu presumo, nós estamos de passagem. Eu trago nessa bagagem a vida dos que não brilharam. Quando eu desacreditei, eu sei vários acreditaram. Outro gole de veneno, uma taça de cappuccino. Sigo pensando longe, grande como o Al Pacino. O mundo gira sangue bom, como roda de cassino. Os caras piram nesse som, essa arte eu assino. Vou fazer por merecer, eu faço isso há mais de anos. Dessa vez é pra valer, meus sonhos sempre estão nos planos. Se a guerra começou, qual lado cê tá lutando? Sei que o mundo não é cego, mas quantos estão enxergando? Então chamo os manos, pés no chão, assim vou caminhando. Traço os planos, tanto quanto Bin Laden terrorizando. Caminhei, caminhei, é que você não sabe o quanto. Foi difícil como vício, nem você não sabe o tanto. Fugi dessa armadilha, enquanto eu posso sonho alto. Fiz a rima pra vencer, quando chegar cê como assalto. Salto longe o que me fala, sou louco visionário. Nasci como Che Guevara, pra ser revolucionário.